Ficheiro 4, página 39, capítulo 2, sexta-feira, 17 de dezembro. Nils Erik Bjurman, advogado, 55 anos, pousou a chávena de café e ficou a ver o rio de gente que desfilava diante da montra do Café Edon na praça Stureplan. Acompanhava com os olhos as pessoas que passavam, mas não via verdadeiramente nenhuma delas. Estava a pensar em Lisbeth Salander. Pensava muitas vezes em Lisbeth Salander. E sempre que pensava nela, sentia o sangue ferver de raiva. Odiava-a tanto quanto a sua capacidade emocional permitia. Lisbeth Salander tinha-o esmagado. Nunca esqueceria aquilo. Dominara-o e humilhara-o. Maltratara-o de uma maneira que deixara marcas indeléveis no seu corpo. Numa área que ia dos mamilos até um pouco acima das virilhas. Algemara-o à cama, torturara-o e tatuara-lhe no peito e no ventre uma mensagem cujo significado era inconfundível e que seria muito difícil de apagar. Sou um porco sádico, um pervertido e um violador. O facto de o conteúdo da mensagem corresponder inteiramente à verdade não contava para nada. O ódio de Bjurman não era racional. O Tribunal Distrital de Estocolmo declarara Lisbeth Salander legalmente interdita. E ele fora nomeado seu tutor, o que a deixara totalmente dependente dele. Começara a fantasiar a respeito dela logo na primeira vez que a vira. Não sabia explicá-lo, mas era como se a rapariga tivesse deliberadamente provocado aquela reação, como se fosse ela a culpada por ele a ter violado. De um ponto de vista puramente intelectual, Nils Bjurman sabia que o que tinha feito não era socialmente aceitável, nem permitido. Sabia que agira mal. E sabia que juridicamente os seus atos eram indefensáveis e puníveis com vários anos de prisão. Mas a partir do instante em que conhecera Lisbeth Salander 2 anos antes, fora incapaz de resistir-lhe. As leis, o mais básico dos códigos morais e a sua responsabilidade como tutor dela, nada disso importava. Era uma rapariga estranha, uma adulta, mas com um aspecto que a fazia parecer uma criança. E ele tinha controlo absoluto sobre a vida dela. Lisbeth era o seu brinquedo. Com o cadastro que acumulara ao longo dos anos, não teria qualquer espécie de credibilidade se lhe passasse pela cabeça queixar-se. E nem sequer se tratava de violação de uma virgem inocente. O processo dela confirmava que tivera um grande número de experiências sexuais. Podia até ser considerada promíscua. O relatório de uma assistente social aludia à possibilidade de Lisbeth Salander ter oferecido serviços sexuais a troco de dinheiro, quando tinha 17 anos. Uma patrulha policial notara um homem já de idade, embriagado, sentado, com uma rapariga muito nova, num banco de jardim, em Tantludan. Os agentes tinham interrogado o par. A rapariga recusara responder a quaisquer perguntas e o homem estava demasiado bêbado para dizer fosse o que se percebesse. Aos olhos de Nils Bjurman, a conclusão não podia ser mais evidente. Lisbeth Salander era uma puta de baixo coturno. Podia fazer com ela o que quisesse. O risco era nulo. E se ela se atrevesse a queixar-se à agência de tutoria, quem acreditaria numa palavra do que dissesse? Não, era o brinquedo ideal. Adulta, promíscua, socialmente interdita e à mercê dele. Fora a primeira vez que explorara uma das suas clientes. Até então, nunca lhe ocorrera sequer tentar, fosse o que fosse, com alguém com quem tivesse uma relação profissional. Para satisfazer as suas peculiares necessidades sexuais, sempre recorrer a prostitutas. Era discreto e pagava bem. O problema era que as prostitutas não eram sérias. Estavam só a fingir. Era um serviço que ele comprava a uma mulher que gemia e rolava os olhos. Desempenhava o seu papel. Mas soava a falso, a teatro de rua. tentara dominar a mulher durante os anos em que fora casado, mas ela limitara-se a aceitar o jogo, e também isso fora uma mentira. Lisbeth fora a solução ideal, indefesa, sem família, sem amigos, a vítima perfeita, ali, à mão de semear. A ocasião faz o ladrão. E então, de repente, tinha-o esmagado. Atacara-o com uma força e uma determinação que nunca lhe passara pela cabeça que ela pudesse possuir. Humilhara-o, torturara-o, pouco faltara para o destruir completamente. Durante os quase 2 anos que já tinham passado, a vida de Bierman mudara radicalmente. Depois da visita noturna de Lisbeth Salander ao seu apartamento, ficara como que paralisado, praticamente incapaz de pensar com clareza ou de agir decididamente. Fechara-se em casa, deixara de atender o telefone, não conseguira sequer manter o contacto com os seus clientes regulares. Passadas 2 semanas, entrara de baixa médica, encarregara a secretária de lidar com a correspondência no escritório, cancelar todos os seus compromissos e manter à distância os clientes mais exaltados. Todos os dias era confrontado por aquela tatuagem. Acabara por tirar o espelho da casa de banho. Voltara ao escritório no início do verão. Passara a maior parte dos clientes a colegas. Conservara apenas empresas cujos assuntos legais podia tratar por correspondência, sem necessidade de participar em reuniões. A sua única cliente era agora Lisbeth Salander. Todos os meses preparava uma folha de balanço e um relatório para a agência de tutoria. Fazia exatamente o que ela exigira. Os relatórios não continham uma ponta de verdade e deixavam bem claro que Lisbeth Salander deixara de precisar de um tutor. Cada um que redigia era como deitar sal numa ferida. Mas não tinha por onde escolher. Nils Bierman passara o verão e o outono mergulhado numa sombria e impotente fúria. E então, em dezembro, saíra da sua letargia e fora passar férias à França. Enquanto lá estava, consultara um especialista numa clínica de cirurgia estética dos arredores de Marselha sobre a melhor maneira de remover a tatuagem. O médico examinara-lhe o abdómen com mal disfarçado de espanto. Finalmente, recomendaram uma linha de ação. O método mais simples seria um tratamento laser, dissera. Mas a tatuagem era tão extensa e a agulha teria de penetrar tão profundamente que receava que a única solução realista fosse uma série de enxertos de pele. Seria caro e demoraria tempo. Naqueles 2 anos, Bierman vira Lisbeth Salander apenas uma vez. Na noite em que o atacara e assumira o controle da sua vida, Lisbeth levara os duplicados das chaves do apartamento e do escritório. Ia andar de olho nele, dissera, e apareceria quando menos esperasse. Bierman estava quase a acreditar que se tratara de uma ameaça vã, mas, mesmo assim, não se atrevera a mudar as fechaduras. O aviso dela fora categórico. Se alguma vez o apanhasse na cama com uma mulher, tornaria público o vídeo de 90 minutos que documentava o modo como ele a violara. Em janeiro daquele ano, acordara certa noite às 3 da madrugada, sem saber muito bem porquê. Acendera a luz da mesa de cabeceira e quase gritara de susto ao vê-la aos pés da cama. Era como um fantasma que se tivesse materializado ali, a menos de 2 metros dele. O rosto dela estava pálido e sem expressão. Empunhava o taser com a mão direita. Bom dia, senhor advogado Bierman, dissera. Desculpa ter-te acordado desta vez. Santo Deus, já ali tinha estado noutras ocasiões, enquanto ele dormia? Não tinha maneira de saber se ela estava a mentir. Tossicara para limpar a garganta e preparava-se para falar, quando ela o interrompera com um gesto. Acordei-te porque preciso falar contigo. Vou estar fora durante bastante tempo. Continuo a escrever os teus relatórios todos os meses, mas não me mandes cópias. manda-as para este endereço de e-mail. Tiraram um papel dobrado do bolso do casaco e deixaram-o cair aos pés da cama. Se a agência de tutoria quiser contactar comigo ou se acontecer qualquer outra coisa que exija a minha presença, escreve-me para esse endereço. Compreendido? Ele assentira com a cabeça. Compreendo. Não fales. Não quero ouvir a tua voz. Ele cerrara os dentes. Não ousara tentar contactá-la, uma vez que ela ameaçara enviar o vídeo às autoridades se o fizesse. Em vez disso, pensara durante meses no que lhe diria se e quando ela o contactasse a ele. Não havia verdadeiramente nada que pudesse dizer em sua defesa. Tudo o que podia fazer era apelar à humanidade dela. Tentaria convencê-la, se ela lhe desse uma oportunidade para falar, de que fizera aquilo no momento de loucura. Estava amargamente arrependido e queria compensá-la. Rastejaria, se fosse preciso, se fosse isso necessário, para convencê-la, para eliminar a ameaça que ela representava. Tenho uma coisa a dizer, começara, numa voz chorosa. Quero pedir-te perdão. Elas escutaram em silêncio. Então puseram um pé em cima da cama e olharam para ele com uma expressão de nojo. Agora ouve-me tu, Bjorman. És um pervertido e eu não tenho qualquer motivo para perdoar-te. Mas se te portares bem, deixar-te-ei em paz no dia em que a declaração da minha interdição for cancelada. Esperara até que ele baixasse os olhos. Vai obrigar-me a rastejar. Mantém-se o que te disse há um ano. Se falhares, o vídeo vai para a agência. Se tentares contactar-me de qualquer maneira diferente da que te indiquei, o vídeo vai para as televisões. Se voltares a tocar-me, mato-te. Ele acreditara. Mais uma coisa. No dia em que eu te libertar, poderás fazer o que quiseres. Mas até lá não voltarás a pôr os pés naquela clínica de Marselha. Se iniciares algum tratamento, volto a tatuar-te. E desta vez vai ser na testa. Como porra é que ela sabe da clínica? No instante seguinte, Lisbeth tinha desaparecido. Bjorman ouvira o ligeiro estalido do trinco da porta. Fora como se um fantasma o tivesse visitado. Naquele instante, começara a odiar Lisbeth Salander com uma intensidade que brilhava como um ferro em brasa no cérebro e transformara a sua vida na obsessão de esmagá-la. Fantasiava sobre como a matar. Imaginava a rastejar aos seus pés, a suplicar misericórdia. Mas ele seria implacável. Agarrar-lhe-ia o pescoço com as mãos e apertaria até ela deixar de respirar. Queria arrancar-lhe os olhos da cara e o coração do peito. Queria apagá-la da face da terra. Paradoxalmente, fora também por essa altura que sentira que começava a funcionar outra vez e descobrira em si mesmo um surpreendente equilíbrio emocional. Estava obcecado por aquela mulher que lhe ocupava o espírito em todos os momentos que passava acordado. Mas recomeçara a pensar racionalmente. Se queria arranjar maneira de destruí-la, ia ter de pôr a cabeça em ordem. A vida dele assentara num novo objetivo. Deixara de fantasiar a respeito da morte dela e começara a planeá-la. Michael Blomqvist passou a menos de 2 metros do advogado Nils Bjorman quando, transportando 2 escaldantes copos de café latte, regressou a zigue-zaguear por entre as mesas do café Eden. Aqui ele e a diretora editorial Erika Berger ocupavam. Nem ele, nem Erika, tinham alguma vez ouvido falar de Nils Bjorman, pelo que nenhum dos dois reparou no advogado. Erika franziu o sobrolho e afastou um cinzeiro para arranjar espaço para os copos de café. Michael pendurou o casaco nas costas da cadeira, puxou o cinzeiro para o seu lado da mesa e acendeu um cigarro. Erika, que detestava o fumo do tabaco, lançou-lhe um olhar furioso. Ele voltou a cabeça para soprar o fumo para o lado. Pensava que tinhas deixado de fumar. uma recaída temporária. Vou deixar de fazer amor com tipos que cheirem a tabaco, disse ela sorrindo docemente. Não há problema. Não faltam por aí raparigas menos esquisitas, respondeu ele, devolvendo o sorriso. Erika ergueu os olhos para o teto. Então, qual é o problema? Fiquei de encontrar-me com a Charlie no teatro, daqui a 20 minutos. Charlie era Charlotte Rosenberg, uma amiga de infância. A nova estagiária, respondeu ele. Não me incomoda que seja filha de uma das tuas amigas, mas ainda lhe faltam 8 semanas de estágio na redação e não creio que consiga aguentá-la tanto tempo. Já tinha reparado nos olhares provocantes que ela te lança. Naturalmente espero que te portes como um cavalheiro. Erika, a rapariga tem 17 anos e 10 de idade mental e olha que estou a pecar por excesso. Está impressionada, é só isso. Provavelmente um ligeiro deslumbramento. Ao fim e ao cabo, és um herói. Ontem à noite, às 10h30, tocou-me a campainha. Tinha uma garrafa de vinho e queria subir. Ups, disse Erika. Ups, é a palavra certa. Se eu fosse 20 anos mais novo, talvez não tivesse hesitado. Mas vou fazer 45 um destes dias. Nem me lembres. Temos a mesma idade. Miquel Blomqvist tinha evidentemente consciência de que o caso Venastrom lhe conferira uma certa notoriedade. Ao longo daquele último ano, recebera convites para os lugares, festas e eventos mais inverosímeis. Era recebido com beijinhos no ar por todo o género de pessoas a quem antes mal apertava a mão. Não se tratava essencialmente de gente dos mídia. Esse conhecia-os a todos. E havia já muito tempo que se dava bem com uns e mal com outros. Mas das chamadas figuras culturais e celebridades da lista B que queriam dar a ideia de serem seus amigos íntimos. Estava na moda ter Miquel Blomqvist como convidado para um almoço ou um jantar privado. Gostava imenso, mas infelizmente já estou comprometido. Começava a ser a sua resposta habitual. Um dos inconvenientes do estatuto de estrela era a vaga cada vez mais desenfreada de boatos. Um conhecido telefonara-lhe, preocupado, a perguntar se estava bem. Razão da pergunta? Ouviram um rumor a respeito de ele ter sido visto numa clínica de desintoxicação. Na realidade, o seu consumo total de drogas desde a adolescência resumia-se a meia dúzia de charros e uma experiência com cocaína na companhia da vocalista de uma banda de rock holandesa, havia mais de 15 anos. Quanto à bebida, só se embebedava a sério em jantares e festas particulares. Num bar, raramente ia além de uma caneca de cerveja, ficando-se a maior parte das vezes por uma imperial. Em casa, tinha vodka e algumas garrafas de whisky de malte escocês, tudo ofertas. Só muito de longe em longe lhes tocava. Miquel era solteiro. O facto de ter tido várias relações ocasionais era conhecido dentro e fora do seu círculo de amigos e agora dava aso a mais boatos. A sua longa ligação com Erika Berger era objeto de frequentes especulações. Ultimamente dizia-se que se tornara um conquistador inveterado e estava a aproveitar a recém-adquirida celebridade para levar para a cama toda a clientela feminina dos locais de diversão noturna de Estocolmo. Um jornalista que mal conhecia chegara inclusivamente a sugerir-lhe que procurasse ajuda médica para o seu problema sexual. Era verdade que tivera muitas relações passageiras, por sinal até mais do que uma em simultâneo. Sabia que era razoavelmente bem parecido, mas nunca se considerara excepcionalmente atraente, apesar de lhe terem muitas vezes dito que tinha qualquer coisa que fazia as mulheres interessarem-se por ele. Erika explicara-lhe que irradiava a autoconfiança e segurança e tinha um jeito especial para fazer as mulheres sentirem-se à vontade. Ir para a cama com ele não era ameaçador nem complicado, mas eroticamente agradável, o que, na opinião do próprio Miquel, era como devia ser. As suas melhores relações sempre tinham sido com mulheres que conhecia bem e de quem gostava muito, de modo que não fora por acaso que começara um caso com Erika Berger 20 anos antes, quando ela era uma jovem jornalista. A sua atual notoriedade, no entanto, aumentara o interesse das mulheres por ele a um ponto que começava a achar bizarro. E o mais surpreendente eram as jovens, mesmo muito jovens, que se atiravam impulsivamente a ele nas circunstâncias mais inesperadas. Mikkel não era, porém, particular apreciador de adolescentes, apesar das suas minissaias muito minis e dos corpos perfeitos. Quando era jovem, as suas amigas eram quase sempre mais velhas, por vezes consideravelmente mais velhas e mais experientes. Com o tempo, a diferença de idades tendera a nivelar-se. Lisbeth Salander fora decididamente um passo na direção contrária. E era essa a razão daquele encontro combinado à pressa com Erika.